Portal do Arrocha. Ô moça, meu te amo tantão. Te amo, te amo tantão. Te amo, te amo tantão. Ô moça, meu te amo tantão. Te amo, te amo tantão. Te amo, te amo tantão. Ô mozão. Perguntaram pra mim o que eu sinto por você. Tô pensando numa forma para responder. Nosso amor é tão grande do tamanho do universo. Encontrei uma forma que é o jeito certo. Ô moça, meu te amo um tantão. Te amo um tantão. Te amo um tantão. Ô moça, meu te amo um tantão. Te amo um tantão. Te amo um tantão. Mozão. Brasas de paixão. Perguntaram pra mim o que eu sinto por você. Tô pensando numa forma para responder. Nosso amor é tão grande do tamanho do universo. Encontrei uma forma, é o jeito certo. Moça, eu te amo tantão. Te amo, te amo tantão. Te amo, te amo tantão. Moça, eu te amo tantão. Te amo, te amo tantão. Te amo, te amo tantão. Mozão, eu te amo um tantão. Te amo um tantão. Te amo um tantão. Ô mozão, eu te amo um tantão. Te amo um tantão. Te amo um tantão. Ô mozão, eu te amo um tantão. Te amo um tantão. Te amo um tantão. Ô mozão, eu te amo um tantão. Te amo um tantão. Te amo um tantão.